Zenon, muito obrigado. APTA 6552, chame torre 11895. 1895, obrigado. Espera, dona Zero. Toma dentro, espera. Salvador, muito boa tarde, APTA 6552. Estabilizado minha LS, pista 10. Abre sua 6552, quem negar no 095, continua a aproximação, reposta no externo, baixado e travado. Reportará o ABC 6552. 52, reposta baixado e travado, desloca o campo. Sente, agora de pista livre, abre sua 6552. Aguardará. TAM 3894, desça para 4.000 pés, ajuste 10115, reduza a velocidade para 1909 mais. 4.000 pés, 10115, para 190, TAM 3894. Quer confirmar o vento, 4.652? Abre sua 6552, vento de 150 graus, 07 nós. Obrigado. Dois autorizado pouso pistão no zero, vento no 50 graus, 07 nós. Deve pouso pistão no zero, ato também, 5.52. Comeia para o táxi, com 1.84 a bordo, autonomia 0.6.06, alternando Natal. De Alfa com temperatura 118.95, altímetro no 0.5, bom voo, boa noite, 5.6. De Alfa com temperatura 118.95, boa noite, 0.1, aguarde liberação do banho da companhia, após prossegue, portão 04. Aguarde 04, boa noite. Uso do Boeing da APSA, autorizado ali em manter pistola 0. Sente a voz do pouso do Boeing, autorizado ali em manter na pistola 0.667. Portão 1 para a puxa, Guardias 4206, previsando mais 2 minutos. É. Portugal 0, Red Copy. Red Copy, Portugal 0, are you Red Copy? Portugal 0, Portugal 0, clear to Lisboa, Lima Papatango. Flight level 370 via Upper Whiskey 50 until Mike Sierra Sierra, Mike Sierra Sierra. After that, we intercept Upper November 866 until Magno position. Then after that, via flight plan route, departure runway 10 after departure left turn, Momo departure, Mikey Oscar, Mikey Oscar departure, with Gabit transition, Golf Echo Bravo India Tango transition, Gabit. And control departure frequency 120 decimal 8, squawk code 5041. Cleanest, our route is not via upper November 86, it's upper November 873. Salvador, boa noite, APSA 6552, livrando na última direita. Boa noite, APSA 6552, autorizado táxi de Alfa, após Kilo, para o pátio 3, posição prevista do pátio 3 é a posição 1 no 0, posição 10. Alfa, Kilo, pátio 3, posição 10, APSA 6552. 4206, portão 1, está livre o pushback, chame táxi. Autorizado pushback, chame táxi. Whiskey 2, did you copy? Negative, the first airway is upper Whiskey 50 until Mossoró, Mike Sierra Sierra. After that, according flight plan route. Por favor, a nossa rota não é por Mossoró. Negative, I will check with the receipt center about your flight plan. The route is upper Whiskey 50. About the plan, the schedule 2050, Portal 022. We'll check this. So the change of the airway, it means that it's the problem of our delay in our departure? To make a changed message, okay, Portugal 022, check with the with your company and check with the IS room. Oh, tá fazendo zero dois, certo? Confirma, me chamou copy. Vai me dar de 6720. Oceana é 6201, chame Centro Recife na frequência 13325. 3385, 6201. Salvador, boa noite. Tá 3567, decola perfil Arbor na escuta. Tá 3567, contato radar, saída Arbor, submantendo em 2 de voo 300. Arbor, travel 300, 3567. Afirma, bastante travado, 10. Flip 5, quase um avião, não autorizado pouso pistão no 0, vento no 50 graus, 10 nós. Pouso autorizado, por quase um avião. Está de voar posição Alefa, o TAM 3567. 3567, autorizado Alefa. Obrigado, 3567, Alefa. Indy Alfa, atmosfera sua 18.95, altímetro no 0 no 5, tomou voo e boa noite, azul 4206. Indy 15, Indy Alfa, azul 15, a sua. Eu tô 95, tá pronto, Salvador. Boa noite. Estabilizado, TAM 3894. TAM 3894, chame torre 1895. 3895 a torre 3894, uma boa noite. Um avião no Sol 54, o IBL piso pela direita, chama só 12 no decimal 9, agilize manobras. 2 Salvador, muito boa noite, é o TAM 3894, passando externo com trem de pouso baixo checado. 2094 CET, cuja aproximação aguarde pista livre. Aguardando pista livre, TAM 3894. 1856, autorizado, decolagem, pistão no zero, vento no 50 graus, 1129. Autorizado, decolagem no zero, boa noite, 56. Bono 273, a sua identificação, atualizada criada Bonf, desça para 4 mil pés, ajuste no 015. Identificou na Bonf, desce para 4 mil, ajustado no 015. Decolada 56, controle 20.8. 208, boa noite, 56, obrigado. Rodor Salvador, boa noite, 56, passando 1.600 pés, Caracaju. Boa noite, 56, contato do radar, saída Puca, sub e mantém nível de voo 350. Fábio 350, boa noite, 56. Azul 4206, Lima, tempo estando zero. Lima, estando zero, 4206. Sinal 3894, no solo é 57, difícil pela direita, time solo, 121 decimal 9. Livrando a direita, 1219, 3894, boa noite. Salvador, boa noite, Alta 3894, ligou o Alfa. Boa noite, 3894, táxi livre Alfa e Juliette, portão 05. Alfa e Juliette autorizado já para o 053894. TAM 3567, chame centro Recife na frequência 1288, alterna 1260. Recife 288260, obrigado, boa noite. Boa. Papá, ex-MAP, após conforme rota do plano de voo, decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco, Bridge, aciona 5025, controle 120, decimal 8. Galeão 360, aprovado, dentro do 1010 MAP, decolada 10, curva direita, 0,50, 25 no campo, 1208, web 6720. Tom 9, chame pronto, web 6720. Amaral, desenho. Paulo Salvador, boa noite, Bona 601, no centro da Tango, no gate 04, para autorização Galeão. Cópia. Voo no 601. Te aguarde, cópia, só um minuto, Bona 601, prepara da Eola e da Bridge. Da Eola Bridge. Salvador, é o Portugal 022. 206, decolada 00, controle 1208. 1208, azul 4206, boa noite. Vamos da nossa companhia, presumo que o plano de voo já tenha sido inicial pela Brasil 10 e depois pela Aeromia Uniforme, novembro 873. mantendo em frente voo 370. Cheia da Fuca 370, azul 4206. Estou checando aqui com C3. Ah, muito grato. O nosso inicial então é pela posição Fuca, transição Zipar e uniforme do Ludez para Natal. Gente, o Portugal 022, só um minuto. Muito grato. O 1856, chame Centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. Recife 2545, 2865, para copiar o chame 259, prepare a Daeolo e da Bridge. Agora 601. 601, Galeão, nível 3620, está autorizado, via Zulu 10 até ex-map, Eco, Sierra, Mike, Alfa, Papá, ex-map, após conforme roda do plano de voo, decola da 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, Bridge, aciona 5037, controle 120, décima 8. Autorizado Galeão, no 360. Na Upezulu 10, saída da El, Leda Bridge, Upezulu Smap, controle de 208, transporte 503. Na Upezulu 10, até Smap, após conforme rota, ok? Lu, Vitor Barbacena, após conforme rota. Upezulu 10, Smap. Correto, Bono 601, portão 4, chame pronto, pushback. Camarada 01. Está livre, a 720, chame táxi. Alô, boa noite, Matango, boa noite, prossiga. Salvador, boa noite, Gol no 567, gate 06, sente da informação Tango, autorização para Brasília. Tolima Tango, para Rimar 510, Down no 7, direto com Proa Norte, coordenação com a Torre, aciona 0143, controle 1208, Torre 108-95, Tolima Tango. Finalmente, taxa decolagem, controle matando 108-95 a torre, confirma o PLB. Gente, tem um bom voo, controle matando. Confirmando, chamou cópia? Boa, na 567. Forte para a decolagem. Pronto para a decolagem? Gente, forte pronto. Sequência da autorização para agora o 320 Information Tango. São 397 agora de cópia, número 3. Gente, número 3, 3819. Guarulhos, nível 3620 está autorizado, via Perzulu 10 até Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco, Bridge, após intercepta Perzulu 16, até Belo Horizonte, Bravo até Zulu, após direto Trive e após conforme rota. Decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge, aciona 5034, controle 120, decimal 8. Da El Leda e após direto o Bridge. Da El Leda. Portão 10, portão 10, chame pronto, pushback, chame 629. Autorizado, decolar direto com o Pronorte, autorizado. 7 Brasília, nível 3620 está autorizado, via Perzulu no 7, decolada 10, curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, Arbor. Após direto Elefa, aciona 5042, controle 120, decimal 8. Utilizado Brasília, nível 360, conforme a rota, Perzulu no 7, decolada 10, primeira curva direita, Arbor, Elefa é a saída, 5042, transponder 208, controle Gol no 567. Então, 62, chame pronto, pushback Gol no 567. Chama para pushback Gol no 567. Telematango fora do Sala 08, reporte para a pouso na Rimar, o Telematango. Para a pouso na Rimar, o Telematango. Vendo mais uma vez, Centro Recife, Portugal, por gentileza, só um minuto. O 022 já. Na escuta cópia, copiou 320, solicita outro nível. Copia 320, 3897. Gente, na 3897, para Guarulhos está autorizado, nível 320, Via Upper Zulu 10 até Bridge, Bravo Romeo India Delta Echo Bridge, após Interceptor Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e após Conforme Rota. Decola da 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge, aciona 5044, controle 120, decimal 8. 3897 para Guarulhos, 320 Upper Zulu 10 Bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, direto Rapa Fato. Estou no zero, curva direita, Leda Bridge 5044, Deporter 1208. Vou informar. Reporte para o solo controlado. Telematango. Defesa, Tael, Leda, Bridge 3897. Correto, então 3897, portão 08, chame pronto, pushback e acionamento. Chamada pronta, 3897, muito obrigado. 23, chame torre, 1895. 1895, boa. Está na conta, para mais. 073 a bordo? 183, 183. Confirmando, 183, táxi via parte principal, Índia e Alfa, considera a torre 118.95, altímetro 1015, tão bom voo, boa noite, Web6720. Confirmando, Alfa, Web6720, meio. Dado pouso, pistão no zero, vento 140 graus, 10 norte. Livre pouso, pista 10, voo na 273, 1015, ajuste. Telematango no Solas 1-2, frequência livre. Cancelamento, gol no 567-06. Sete, coordena com a equipe do solo após a passagem retaguarda, Boeing 737 da Webjet, após estar livre, no 62, chame táxi. E após a Webjet na retaguarda, coordenando com a equipe da pessoa de solo, está autorizado a chamar táxi, gol no 567. Salvador, é o Golapsilão 022. Portugal 022, já recebeu que é a DLA de 2120. Checado aqui com a junta da sala ETA daqui de Salvador, para as 21h20. E já estou apenas aguardando a chegada do mesmo ao centro Recife. Já solicitei o plano de voo, o mesmo já está transmitido, que é apenas o trâmite desse intervalo de tempo para chegar no centro Recife, sem autorização, ok? E assim que chegar, eu lhe autorizo, ok? Aguarde só um minuto, Portugal 022. Entendo, 022, aguardar. Fazendo meia, autorizado acionar táxi até a interseção para ingresso no, na pista 17, nós temos a aeronave agora na contestação da 10. Sente, após a passagem do tráfego, o veiculante comprou a sul, vento no 40 graus, nós poderia confirmar pessoas a bordo e comandante? Para o CAB, Guardião 06, livre decolagem com Pro Açu, vento no 40 graus, no nosso reporte fora do solo, Guardião 06. Esse ano vai chamar fora do solo. Torre Salvador, Web7-6720, ponto de espera, pronto. Web6720, alinha e mantém pistão no zero. Alinha, mantém no zero, 6720. Já fora do solo, Guardião. Guardião, chame controle 120.8, decolado 215. 7. Controle Guardião 07, 06.